6251 na sua escuta, prossiga. Vou direto, Bridge. Bridge da presente, 6251, muito obrigado. Recife, né? 6251, chame Centro Recife no 251. Obrigado, até. Alô, Salvador, bom dia. Azul Alfa em Alfa. Diga, Azul Alfa em Alfa. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 3. Se está autorizado até a saída do pátio 3, já posso para ingresso pátio 1. Alfa em Alfa, sim. O Alfa Yankee Alfa, por gentileza, poderia confirmar o destino? Posição número 3. A gente reposta para ingresso, Pationo. Controle, 357 com a Delta. 357, bom dia, desse mantenha 2000, altimetro 101, ação de identificação, vigilância, BHC, reporte localização. Bom dia, nossa chegada para 2000, dia bom, central localizadora, 250, 11. Solo Salvador, Alfa Yankee Alfa, solicita ingresso à parte principal, posição 03. Alfa Yankee Alfa, está autorizado ingresso à parte 3 até posição 03 do pátio 1, não reportando ao terno. Alfa Yankee Alfa. Alfa e Alfa, finalizando reboque até a posição número 3. Sim, de Alfa e Alfa. 715, bom dia, sua identificação, décima, tem 2000 pés, 1-0, 1-1, chegada a bordo. Tá com o Campo Avista 3597, uma torre 2895. Tanto 3597, ciente, passando a posição Duna, completa final ILS e chama a torre 12295. Até decolagem, obrigado, Ana. Controle Gol no 6047, passa o 2540. No 07 da Gol, identifique, desça para 3000 pés, chegada Golf, altimetro 1019, no 07. Negativo, número 2 na aproximação, no 607. Torre, bom dia, 3517, tá? Bom dia, 3517, tráfego avistado, ajuste no 011, check trem. Baixou e travou, 1011, 1-1. 3517, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 08 nós. Lembrei, pouso na 10, tá? 3517. Bom dia, sua identificação, décima tem 4.109, chegada com 1897. No solo 39, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121, décimo 9. 219 com solo, daqui a pouco. Paulo, tá? 3597, Bruno, se escuta. 3597, muito bom dia, está autorizado TEF via Alfa Juliette para a posição 11 do Pátio 1. Alfa Juli 11, obrigado. Bom dia, sua identificação, chegada bom, desde para 050, um gol 1804. Tá bom, 1804. Bono 607, informou tráfego 12 horas, 12 milhas, passa 7 mil, rumo sudoeste em descida, Boeing 737. E a partir de agora, a velocidade como indicada na carta da chegada. Cobre a carta, bom dia, Sideral 9970. Aciona a identificação, desce para 050 na chegada Mari. Sideral 9970. Mari, Salvador, bom dia, tá 3, viu, mano? Você tinha uma informação dela. São 3, muito bom dia, Guarulhos, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, tá 3, 1, 7, 1. Está autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar 1-0 com a curva à direita, saída Tael, letra Bridge, via Alpes, Longo 6, após Belo Horizonte, após Trivia, após Conformato. Controle Salvador.